Ouça a voz de Deus nessa hora. Eu conheço teu valor, te criei e te doei o meu amor. Se ninguém entende a tua dor, estou aqui, confie em mim. Assim te diz o Senhor, eu rei.